3663, solo 39, na minha escuta, Alfa Juliette, remoto 1-3, parte 1. Alfa Juliette, remoto 1-3, do TAM, 3663. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3520, decolado para o serviço da Cida PUC, região. TAM 3520, contato radar, suba para o 190, sai da PUC. Sente para o 190, sai da PUC, o TAM 3520. Possibilidade de coordenar, se possível, direto para Aracaju, para o 3520? Vale. Só escuta. Centro direto Aracaju. Centro direto Aracaju, grato, TAM 3520. Boa noite, Gona 896, baixo gravado, vai passar as TAM. 896, boa, o ajuste é 1013, vento 090 graus, 89, impulso autorizado, pista 10. Imposto na 10, 89. O 9075 vai descer via para 2000 pés, ajuste padrão, reposto lock. Desce via 2000 pés, começando o localizador 3520, chame Recife, 12545, alternado 12085. Controle, tá 3520, solicita nível final 150. Juliette, portão 5. Na sua escuta, Alfa Juliette para o portão 5, gol no 890. Tá 3520, só confirma, já havia acessado para chamar a frequência do centro, Recife, confirma. Agora na escuta do controle, até a atualização do 150 como sinal. Relativo, guarda. Tom 3520, autorizado 150 como sinal, chama o centro Recife, 12545, alternado 12085. Ativa 2545, alternado 2085, até o 150. Obrigado, boa noite. Oi, LS, gol 9075. Gol 9075, completo final, torre 186, bom pouso. 86, bom. Torre Salvador, bom dia, gol 9075, tá 1,5 no externo, baixa a travada. 9075, bom dia, o vento 090, 8 nós, ajuste 1013, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso na pista 10, gol 9075. 075, solo 52, direito 219. Direito 219, 905. Alô, Salvador, é o 9075, revisão. 75, bom dia, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o portão 11, 9075. Correto.